Família do Rap. FDR. Dono de raça. Expressando pra você, se não gosta, retire-se, quem decide é você. Sim. Eu sigo rimando os meus direitos, buscando obras superfaturadas, duas famílias no comando. Me envolvo quando acende e liga a televisão. Político safado dando satisfação. De porta de cadeia, advogado safado, oportunista, carniceiro, ladrão, salafrário. Que culpa eu tenho se tu pega pra dentro? Pisou e perto, agora culpa o movimento. Talento é pra quem tem, quer cantar sem o que falar. Pra falar de alguma coisa tem que ler e escutar. É, falou, criticou, que foi que você ganhou? Hein? Rindo da tua cara, todo mundo ficou. Falou de todo mundo que ele queria no fundo aparecer, se mostrar, anda no tapacudo. E luta não se entrega, luta se entrega. Fica só de espera, fica só de espera. Sabe se defender da melhor maneira, sem nunca se entregar pra qualquer barreira. E luta não se entrega, luta se entrega. Fica só de espera, fica só de espera. Sabe se defender da melhor maneira, sem nunca se entregar pra qualquer barreira. Quem luta não se entrega, sabe como é. No carro, no ônibus, na bicicleta ou a pé, sempre vai seguindo no seu objetivo. Dia após dia, faça chuva ou faça sol, sentado na esquina ou embaixo de um lençol, preso no escritório ou dentro de um presídio. Pega esse cartão e deixa teu currículo, porque mente vazia leva o vício. Deixa de acreditar em blá blá blá de político. Com força de vontade, fé em Deus e o apoio dos amigos, Pedro Pereira está vivo. Talentos em Natal, a maioria esquecidos, são pintores e artesões. Escuto um batuque atraindo multidões. Passa o chapéu, desfaz a roda. Parece que pessoas não valorizam o que te toca. Som regional, 100% nordestino. Luta não se entrega, luta se entrega. Fica só de espera, fica só de espera. Sabe se defender da melhor maneira, sem nunca se entregar pra qualquer barreira. Quem luta não se entrega, luta se entrega. Fica só de espera, fica só de espera. Sabe se defender da melhor maneira, sem nunca se entregar pra qualquer barreira. Ah, barreiras existem, sempre vão existir. Por isso, meu irmão, nunca pense em desistir. Que a fila é muito grande pra te ver cair. Só os irmãos de rocha que estarão junto a ti. Rastejando as cobras, sempre tão no veneno. Prontas pra dar o bode, pouco a pouco te envolvendo. Só pensa em pilantragem, vive de falsidade. Brincando de rico, se afundar na vaidade. Filho da p*** que atravessa o nosso caminho. É melhor sair da frente e voltar pro seu ninho. Pois somos vacinados contra veneno de cobra. Toda a sua maldade, quando bate aqui volta. Já noiamos demais, já demos trela pra pilantra. Agora estamos na paz e aumentando as esperanças de ser um mundo melhor, com todos os irmãos unidos. Cantar rap, dança, break e fazer um grafite expressivo. Quem luta não se entrega, luta se entrega. Fica só de espera, fica só de espera. Sabe se defender da melhor maneira, sem nunca se entregar pra qualquer barreira. Quem luta não se entrega, luta se entrega. Fica só de espera, fica só de espera. Sabe se defender da melhor maneira, sem nunca se entregar pra qualquer barreira. Sem nunca se entregar pra qualquer barreira. Quem luta não se entrega, luta se entrega. Fica só de espera, fica só de espera. Sabe se defender da melhor maneira, sem nunca se entregar pra qualquer barreira.